Romeu 3, o nome dela, está autorizado ILS X-Ray? Autorizado, reporte estabilizado. 3, 1, 9, 0. Tá, 3190, torre, 1895. Tá, 1895, 3190. Salvador, boa tarde, eu tenho 3190, passando externo, baixado, tramado. 3190 está ainda no, na frequência do controle. Desculpa, desculpa. Conversar 3190, boa tarde, passo externo, baixado, tramado. Boa tarde, está 3190, tráfego avistado, está livre o pouso, na 10, vento é 150 graus, 10 nós. Pouso autorizado, 3190, está 3190. voo no 645, autorizada a chegada bom, para 4 mil pés, ajuste no 012. Desça para o nível 050. 6919, boa tarde, autorizado a linha de decola pista 10. Vento 100 graus, 05 nós. Então, mídia Bravo, prossiga. Sonar, chame quando pronto para a decolagem. Então, mídia Bravo. Pelo que autorizado o procedimento do voo 645. Gomel 4530, estado 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, Gomel 645. Trip 5491, dispara 3000 pés, ajuste no 012, redução para 200. Para 3000, redução 200, no trip 5491. Azul 6919, pode chamar o controle? Azul 6919, afirmativo, decolou os 26, o controle 120, décima 8. 208, boa. Salvador, boa tarde, Azul 6919. Azul 6919, contato cadastro para o 340, na cena da EL. Na EL 340, 6919. Azul 6919, restrito ao nível 300, pelo 105. 300, restrito, 6919. O Nuno 66, autorizado a chegada da Mari, desce para o nível 050. Autorizado. Sinalizador, Gol no 645. Gol no 645, Torre, 1195. Torre 1835, confirma? 95, 11895. 1895, até já. Salvador, muito boa noite, Gol no 645. Gol no 645, continue a aproximação, reporte marcador externo, frente pouso baixado e travado. Reporte externo, baixado e travado, Gol no 645. Papa Romeu, Tango Índia Bravo, decolagem por conta em risco, informa o tráfego, um Boeing 737 da Gol, na final da 10. Autorizado decolagem, vento 160 graus, 07 nós. Confirme. Fora do solo. Tango Índia Bravo decolou aos 3-0. Mantenha o setor norte do aeródromo. Aguarde para o cruzamento do eixo da 10. Positivo, vai manter o setor norte. Está visual com o Boeing, senhora. Se autorizado, já vai comprando o farol da barra. Cruza na retaguarda do mesmo. Cliente, está autorizado. Prosseguir a retaguarda do Boeing da Gol. Comprou do farol de Itapuã. Tango de abraço. Bravo. Rumo 645. Informa o tráfego à sua esquerda, 500 pés. Não interferirá com o seu pouso. Livre pouso na 10. Vento 150 graus, 07 nós. Observar o tráfego, livre pouso na 10, voo no 645. Localizado no pulso do localizador 5491. DCI 5491, chama a torre 1895. 1895, boa noite. Torre Salvador, boa noite. O trip 5491 estabilizado no pulso do localizador. Trip 5491, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 5491. Está cruzando o eixo da 1028, Tango Índia Bravo, linha do litoral já. Tango Índia Bravo, autorizado seguir com o farol de Itapuã, chame o controle em 120.8. 208. O controle, o Papa Romeu Tango Índia Bravo. O Tango Índia Bravo mantém as condições visuais, 500 pés no corredor axé, segue para Veracruz. Fazer sobrevoo em Veracruz, senhora. Sente a porta no farol da barra. Positivo, 500 pés visual, farol da barra, chamará. Tango Bravo. Gol no 645, no solo aos 33, direita, 1, 2, 1. Direita, 1, 2, 1, 1, uma boa tarde, até já. Trip 5491, informa o tráfego no setor sul do aeródromo, 500 pés em helicóptero. Não interferirá com a sua aproximação. Reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado. 5491. Trip 5491 no passou externo, trem baixado e travado. Trip 5491 no livre pouso na 10, vento 150 graus 08 nós. Livre pouso 5491. Boa noite, Gol 1869, próximo ao ponto de espera da Zero. Gol 1869, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera no 869. Gol 1869, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhe e manter 10, gol 1869. Quatro, nove, um, no solo 3, 7, direita, 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, direita, 5, 4, 9, 1. Uno, 8, 6, 9, autorizado, alinhar e decolar, pista 1, 0, vento 1, 4, 0, grau 0, 7, nós. Alinha, decola, 1, Do 415 autorizado, alinhar e manter pista no 0. Tem meu tempo de sobrevoar Vera Cruz? Tive frequência. Uno 869, decolou às 39, controle 120 décima 8. 1208, bom final de semana, 1869. Controle Salvador, Uno 869, decolou perfil Arbor, 1300 ao 360. Gol 1869, contato radar, só para 360, sem dar boleta. Arbor Elef 360, 869. cruzar 2500, o gol no 869, poderia voar a proa de elétrico para dar presente? Autorizado elétrico, gol no 869. 869. Nós. Gol 1-1-6-6. Gol 1-1-6-6 na minha torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, bom. Gol no 1-1-6-6, boa noite, estabilizado, pessoal. Gol no 1-1-6-6, extensão de do controle, a torre 118-95. Oi, desculpa. Papa Tango Mike Charlie Alfa, autorizado a chegada a Mari, vou na Pro de Mari, descendo para o 050. Gol no 1-1-6-6, boa noite, visual, baixar travado, passou o externo. Gol 1-1-6-6, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0, grau 07 nós. Livre pouso, gol 1-1-6-6. Trip 5-4-1-5, decolou 4-1, chama o controle em 1-2-0, decima 8. 3-0-8, boa. Salvador, boa noite, o Trip 5415, na sua escuta. Trip 5415, contato radar, só parou no 40, direto coral. 140, vou na ponte coral, 5415. Mais 143, autorizado a tirada bom, isso para 4000 pés, ajuste 1012. Salvador, uma boa na 5567, ponto de chegada do 0, pronto para decolagem. Tantra 5567, autorizado, alhar e manter pistão no 0. Gol 1166, no solo as 43, direita, 121, décima 1. 211, confirma. 121, décima 1. Obrigado. Está autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-6-0 graus e 1-1 nós. Alinhar e decolar, pista 1-0 para 3-5-6-7. 567, decolou às 4h30, chame o controle em 120, décima 8. 1208, tá 3567, graças. Voo 1869, Recife, 1260. Recife, qual a frequência? 126, decimal 0. 260, muito boa noite. Contra de Salvador, uma boa, 3567 da Dana, Arbor, passa 1200. Tá 3567, contato Sadar, suba para 360, sai da Arbor. 360, na saída Arbor, Dana, 3567. Patango, mais Charlie Alfa, voa direto Itaça, confirma essa entrada. Estou de incrementar? Gente, incremente para o máximo possível, vou na posição. M143, espera 2000 pés, ajuste no 012, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 no 012. Controle UTAN 3567, poderia levar na prodia Elefa? Autorizado Elefa, UTAN 3567. Grata, Elefa, UTAN 3567. Gente, o Tango é bravo, não me escuta. Charlie Alfa, dispara 3000 pés, ajuste no 012. Para 3002, mais Charlie Alfa. Mantendo agora 2000 mais, nada mais. Ciente. Beleza, Zona 143. Xenemia 143, torre 1, 1895. 18, posso quanto? 95. 95, tá já. Abatango mais Charlie Alpha, desça para 2 no pés, velocidade a critério, reporte estabilizado. Tan 3567, chama Recife, frequência 1260. 1260, 3567. Travado. Baixar travado já, né, 143. Já baixar travado, né, 143. Meu 143 tem livre pouso na 10, vento 130 graus e 129. Livre pouso, né, 143. Cabral, reporta no Parque Espírito Santo. Xenemia 210, autorizado a chegada mar e desça para o 050, direto e tal. Mano, 6143, livre pouso. Afirmo, livre pouso, vento 120 graus e 92. Azul 4206, pronto? Tarde autorizado. Aliar e mantém pistão no zero. Xenemia 143, no solo 56, direita 121 decimal 1. Reporte livrando. Porta livrando, 219. Xenemia Torre, 1-1895, Tango Índia Brava. 1895. Abatango mais Charlie Alpha, Torre, 1-1895. Informou Tango Índia Brava, mantém ali do litoral, reporte para o Itapuã. Litoral, chama Itapuã, Brava. Oi, boa noite, Papatango, mais Charlie Alpha, Itapuã. agora 1:34, pode estar na presença, encontrando o drive, pela direita 1:9. Azul 4206, autorizado decolar pistão no 0, vento 120 graus, 12 nós. 97. As intenções? Atenção na presença, está passando em pé, enquanto o drive pela frente pela base, pela direita da 1:3. Gente, chame para o cancelamento do plano, Mike Charlie Alpha. Plano cancelado aos 5-7, autorizado o circuito pela direita, reporte na final da 1-7, Mike Charlie Alpha. Reportará na final da 1-7, Mike Charlie Alpha. Tango India Bravo está na fora da Itapuã. Tango India Bravo, está visual com eco 1-2-1 na final da 1-0? Ainda não. Triplo 5464. Autorizado. Alinhar e manter cabeceiro no 0. 4206. Decolou em 58. Controle 120.8. 208-4206. Obrigado. Oi, Salvador. TAN 3897. Boa noite. Confine. TAN 3897. Está na posição número 5. Pode confirmar se o solo está operando 1219? 1-2-1-1. Obrigado. Está na lagoa do Abaeté aqui, senhora. Se autorizado, cruza para Enrimar. O Tango de Abravo. Sábado, arrumou o Tango de Abravo. Autorizado cruzamento com Proa Norte. Proa Norte, bravo. Triplo 5464, autorizado. Decolar pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-2 nós. Mike Charlie Alpha avistado, livre pouso na 1-7, vento 1-3-0 graus, 1-2 nós. Pouso na frente, Mike Charlie Alpha. Já bravo, tá visual com a Charlie Alpha. Tamo de abravo, reporte na final da Enrimar. Então, a final Enrimar, o Tamo de abravo. Meu Tango India Bravo, aproximação por conta em risco, reporte no solo controlado em Rimar. Solo controlado em Rimar, chamará, bravo. Triplo 5464, decolou aos 2100, chama o controle em 1-2-0.8. 208. Triplo 5415, serviço radar terminado, chama o controle Ilhéus 1201. Confio em pátio. Solo 01, livre à direita, parte 5, Mike Charlie Alpha. Controle Salvador 35464. Faz autorizado LS X-Ray cabeceira no 0, QNH1 no 0 no 2. Reporte final estabilizado. Controle 35464. 35464, contato radar da decolagem, saída FUCA, se voltar no nível 190. FUCA 190, 5464. Confirma se você é 6260, pode passar em data, é mais. Afirmativo. cancelado e está a restante, 67, 67.